Maria Mazzucci. Bom dia, gente amiga. Uma canção popular japonesa diz: até você ter 100 anos, até eu ter 99 anos, sempre juntos, até nascerem os cabelos brancos. No filme Norma Bay, o personagem Sonny Wilson, falando para Sally Field, diz assim: vou ver você ficando cansada, ficando doente, ficando velha, e não existe mais ninguém em minha mente, somente você. Dia desses, uma pessoa comentou que estava ficando ansiosa. Ele com 50 anos, ela com 65 anos. Ele estava vendo-a envelhecer. Ele contou assim: estou numa encrenca danada. Eu e minha esposa nos damos muito bem. Ela ainda é a melhor mulher da face da terra para mim. Mas sabe de uma coisa? Ela está envelhecendo. Tem na pele umas manchas próprias da idade. E quando olho para as mãos dela, parecem enrugadas, marcadas. Lá na empresa, em meu trabalho, conheci uma colega linda, jovem. Na verdade, lembra um pouco minha esposa quando ainda era mocinha. Outro dia, tomamos café juntos. Ele ia continuar a história. Foi quando brequei e interrompi. E já fui dizendo: não quero nem ouvir o resto. Me desculpe. Se for dizer o que estou pensando, me desculpe mais uma vez. Mas é uma coisa tão imbecil, moralmente tão errada, que eu já vou ficar aborrecido contigo. O cara não gostou. Gente, um fato que não é tão raro, sendo que a história inversa também acontece com frequência. O fato de a parceira ou do parceiro estar envelhecendo. Isso não significa licença para deixá-lo ou deixá-la praticar a enganação, traí-lo, traí-la. Sua esposa pode ser uma jovem de 31, 41 ou 51 anos de idade, fisicamente bela como um botão de rosa, tão bonita quanto um quadro, lindíssima ou de uma belezura sem comparação. Não importa, ela não vai durar para sempre. Ela um dia vai envelhecer, vai fenecer. Todas as características físicas dela vão mudar. A pele, o cabelo, as mãos, os seios, o rosto, a expressão, tudo isso vai envelhecer diante dos teus olhos. Vai acontecer assim e pronto. É da natureza, é da nossa passagem por aqui. Então, te prepara. Prepare-se, porque se você ver motivo nesses fatos para deixar sua companheira, quem está envelhecendo não é ela. Trocá-la por outra mulher não precisa disso. Seja honesto contigo e com ela. Assuma, sabendo das reais consequências. Ao falar nisso, eu sei, fui mal, né? Mas o que fazer? A vida é assim. O progresso é inexorável. Nós passamos, nós não ficamos. Vou me expressar de outra maneira. Se você usar o fato de sua esposa estar envelhecendo para trocá-la por uma mulher mais nova, desculpe, mas você não passa de um baita imbecil. Perdeu seu tempo nessa passagem por aqui. Veja bem, uma visão bem maniqueísta. Neste mundo existem certas coisas que você faz e outras que não faz. E uma delas é dispensar a mulher que lhe deu tudo. A mão em casamento, a confiança, o corpo, a juventude, a segurança para você crescer e caminhar na vida, o sucesso no trabalho, os filhos e a própria vida dela. Não se dispensa uma companheira e pronto. Não se joga a esposa fora porque ela está envelhecendo. Pense, sempre vai haver uma mulher mais jovem passando por ti. Mas estará passando por ti. Trate de olhar para quem está caminhando contigo, dia e noite. Faça vento, faça sol, inverno ou verão, passando a vida contigo, te ajudando a caminhar. E esqueça, e para esquecer a tentação, você só precisa cair na real, olhar para quem está a teu lado, quem te ajuda a caminhar, respeitando tudo o que vocês construíram. Se ela está com aquelas rugas no pescoço, com os cabelos grisalhos, te olha no espelho, você não está ficando para trás. Não existe velhice, existe olhar preconceituoso e ignorante ao caminhar nessa vida. Então tá, até a próxima segunda-feira. Três abraços, tchau!